É 310, boa noite, acende a indicação, desceu a nível 050, vigilância, chegada mais. Autorizado, prioritário. Hotel Pavano, solo a 36, o senhor vai liberar na ECO e vai reportar antes daquilo para ingresso devido à aeronave da Gol que está no, na taxi alfa. Sigam no 763. Já 3858, autorizado final do ILS X-Ray, desça a 2000 pés, ajuste no 095. Considere a restrição de altitude em TAP. Ajuste 1015. Hotel Papá, na ECO, chame solo no 211. Boa noite, alinhar e manter pro chão zero. No decolagem autorizado, no 40 graus, 10 nós. Localizador 354 do avião. Estabilizado? Estabilizado. Aproximação LS, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 0895. 3858, inicie redução. Livre LS, chame estabilizado. Motor aí? Afirmo, 354 no avião, no final. O 491, continue a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste no 095. Aguardando a pista livre. 5491, pista livre, 120 graus, 12 nós, pouso autorizado, cheque o trem, o ajuste 1095. Autorizado 1-0, baixou e travou, 5491. Xané 6310, desça para 3000 pés, o altímetro em Salvador 1-0-5. Colou 41 no controle 1971-1208, boa viagem. 08, obrigado, uma boa noite. 971, né? Ligou 971 no decolar, se escuta. 971 no contato radar decolar, em submarino 360, após 2000 pés, vou direto ao Leda. 2000 pés direto ao Leda, confirma? Confirmo. Mano Leda, passou 2000 pés, o gol 971. Complete aproximação em LS, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 18-9. Chamei 6310, livre LS, desça para 2000 pés, forma estabilizada no curso do localizador. No zero, inicie redução. Ok, taxi via Lima, reporte na Quebec para o cruzamento, você é o papá? Quando possível, o gol 971 aceita a prova de retreat. Gente. 491 aos 43, livre à direita, chama o solo 1211. Torre Salvador, está 3858, final baixa carta, pessoal, com nós. Ajuste 1095, cheque o trem, livre pouso 10, 120 graus, 8 nós. Livre pouso, passar checado. Sierra Hotel Papá, tá livre o táxi via Lima. Na Quebec, tá autorizado o cruzamento da pista 1735, Sierra Hotel Papá. Pode prosseguir então, via cabeceira 35, pode prosseguir via cabeceira 35, ingresso na 35 e reporte livrando no pátio 5, você é Rota Papá. 358 aos 46, livre à direita, chame o solo 1211. Direita 2111, 3 chame Recife 251, alterna 3395. Delta Papá, frequência livre, boa noite. Localizador. 310, complete a aproximação, LS, chame a torre 18, decimal 95. 895, obrigado, senhor, boa noite. Que torre é o Oceané 6310, estamos a 2 milhas do externo. Tá baixado e travado, 6310? Afirmativo, estabilizado. Muito boa noite, o vento 120 graus, 8 nós, o ajuste 0095, tem livre pouso, bicho 90, o Oceané 6310. Afirmativo, tá livre pouso, você poderia só repetir o vento, por gentileza? 120 graus, 8 nós. Gente, obrigado, tá livre o pouso, Oceané 6310. Pista molhada? É negativo. 62, boa noite, sua identificação, desse não tem um 050, chegada na área. 662, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1095, livre LS, campo estabilizado no localizador, 1-0. Então, o LS Whisky? Para o LS X-Ray, Voiduna 3662, descendo para 2 mil pés, chama estabilizado. Meia dois, livre LS, inicie redução, chama estabilizado. Meia dois, inicie redução, chama estabilizado. Meia dois, motivo da redução é inspeção na pista? É, para configurar para aproximação, 362. Ah, se baixou. 433, prossiga. Aliás, chama a torre Salvador em 18 decimal 9. Vai meia meia é a torre? 1866 é a torre Salvador? Está 3662. Não confirma a frequência do 3662 depois? É no 1895. Legal. Pois o ajuste 1015. Confirma está ali depois do 3662? Pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 8 nós, o ajuste 1015. Tem mais tiro, depois. Meia da Gol na escuta da torre. O 3662? Negativo, 1866 da Gol. 3662, livre pouso, pistão na 0, vento 090 grau 079, check trem. Passa travado. Livre pouso na 0. Livre pouso, 3662. Solo 07, libere a direita. Via táxi sou Eco. Após chame Solo 1211, informo que táxi sou Alfa está interditada entre a Kilo e a Índia. Então prossegue pela Eco, chame Solo 219. Boa noite, tá? 3662. torre até 3662 de tornar. Prossiga 3662. Negativo contato com o sol 219. 1211, foi informado 1211. Obrigado. Vendo 33 ali, decola 1-0, vento 090 graus 5-9. Zero 09, good evening, clear is Bonf, arrival, send the without restrictions to 4000 feet, QN81015. Azul 9133, decolado Azul 2, controle no 208. 1208. Do 9133? Azul 9133, boa noite, contato radar na decolagem, saída da EL, nível 340. Mas solicita curva direita agora para evitar formação. Entra. 340 da EL, está efetuando curva direita agora para evitar formação, azul 9133. Autorizada ali da coluna 0-0090 com 03. descente 100 graus 049. Sete meia três, recolada 1 no meio, controle 908. 208, boa noite. Oi, Salvador, 763 da Gol, saída da El, boa noite. Aeronave que chamou o controle? Da Gol no 763, saída da El. No 763, gente, boa noite, contato radar na decolagem, saída da El, nível 360. 360. Zona 9133, o controle. Prossiga, 9133. Senador Centro, na frequência 1251, alternando 1-3395. 21-3395? Afirmo. Obrigado, boa noite. O Gono 763 pode voar, Leda? Autorizado. Obrigado. No 096, boa noite, atrasado chega da Mari, desça para 4 mil pés, sem restrições, ajustado no 095. Ligou no 763? Siga. Gentileza, pode voar a bridge? Temos umas informações à frente. Aguarde. Zero 9, 22,000 feet, cleared LSI, no report established. No 763, autorizado Bridge da presente, chamando Recife em 1251, alternando na 395. E boa noite, bom voo. Roger, complete sign and call tower now on 18-195, good land. 18-195. Boa noite, up to Gal. 019er, full established, ILS 10. 019er, good night, you're clear to land runway 10, check landing gear 1, check landing again, wind 180 degrees 07 knots. Clear to land 10, up to 019er. Check landing gear 019er. Unlock. Roger, clear to land 180 degrees 07 knots. 09. 5591, boa noite, Ana Bonf, desça para o 50. Após pelo prezado Duna, trip 5591. Zero nove meia, desça para 2000, prezado LS, pista no zero, reporta no ar. Portugal 019er, clear runway to your right via taxiway Fox. They are called ground 121.9er, you're on the ground at 29er. Correction 121.1 ground frequency. 121.1 right on the course, 219. Com 0096. 096, chama a Torre Salvador em 118.95. Torre Salvador, boa noite, com 0096. 2 milhas para o marcador externo. 096, cheque o trem. Livre pouso, pistola 0, vento 170.079. Livre pouso, 1096. Cheque o trem, em forte e embaixo travado, no 096. Baixa, tá bom. Checado no 096? Olha aqui, mas foi esse tempo que travou, confirmamos já. Livre pouso, vento confere, 170.089. Ok, ele vem pouso, 1096. Zero nove meia, seu solo 3, lembrou? Chama o solo 1 do Zona 1.